filho, não importa onde o destino vai, saiba que o meu amor de pai sempre irá te acompanhar. Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho. Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muitos jamais vai nascer. Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final, transformando um sonho em vida real. Vida que a gente só tem que viver. Pai, sua voz hoje é minha voz. Tem um elo de paz entre nós que nada poderá romper. Filho, nesse mundo azul que é tão seu, hoje tem um pai que compreendeu o amor quando te viu nascer. Pai, você é o meu grande amigo. Quando você conversa comigo, me sinto seguro e melhor. Filho, pode apostar na vida com fé, que por Deus todo homem já é uma luz a brilhar por si só. Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho. Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muitos jamais vai nascer. Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final, transformando um sonho em vida real. Vida que a gente só tem que viver. Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho. Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muitos jamais vai nascer. Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final, transformando um sonho em vida real. Vida que a gente só tem que viver. Banda Souza, a banda da tarde. Momento dos apoiadores na Liberdade FM. Começou a compra premiada no Líder Supermercado. Agora, comprando acima de R$100, você ganha uma raspadinha e concorre a prêmios. Mas não se preocupem, se não encontrar a premiada, você junta 10 raspadinhas e ganha um super desconto na próxima compra. Compra premiada é no Líder Supermercado. Liderança em preço baixo. Cheguei chegando. Ela chegou! Boutique Laine Ribeiro Jeans, diretamente de São Paulo, trazendo o melhor do jeans feminino, masculino e moda plus size. Calças, shorts, bermudas, blusas, macacões e muito mais. Tudo com conforto e elegância para você se vestir bem. Qualquer jeans por apenas R$ 49,99. É isso mesmo! Qualquer jeans por apenas R$ 49,99. Venha nos fazer uma visita na Praça do Mercado, próximo à Magazine Laísa. Todo mundo usa. Boutique Laine Ribeiro Jeans. Cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Farmácia Doce Vida, muito mais que uma farmácia. Trabalhamos com perfumaria, cosméticos e ainda contamos com banco postal Bradesco. Tudo isso com toda a comodidade e segurança que você merece. Farmácia Doce Vida, entre em contato pelo 3431-1656 ou pelo zap 981-05-3200. Levamos no conforto de seu lar. Aceitamos todos os tipos de cartões. Estamos localizados na rua Otávio Mangabeira, número 42, Centro. Farmácia Doce Vida. Agora, Poções e região contam com um serviço de oftalmologia qualificado e acessível a todos. Doutora Camila Guimarães Matos está com consultório na Rua Cardeal da Silva, número 58, sala 2, em frente à Secretaria de Saúde, para realizar exame de refração, consulta de urgência, mapeamento de retina, teste do olhinho, curva tensional diária e outros serviços. Os atendimentos estão funcionando regularmente, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Não perca de vista a saúde dos seus olhos. Entre em contato através do WhatsApp 77 99840-7185 e marque sua consulta. Doutora Camila Guimarães Matos, seus olhos bem cuidados. A Clínica Lidermed em Poções atua na área da saúde com os melhores profissionais da Bahia. São mais de 30 médicos especializados para cuidar da sua saúde. Com ultrassom, segunda, quarta, sexta e sábado. Também temos laboratório. A Clínica Lidermed é a mais completa da região. Parceria com o Hospital Samur em Vitória da Conquista. Lidermed, cuidando do bem mais precioso, sua saúde. Informações e marcação 77-3431-4249 e 981-34-42-48. Faça seu exame de vista em Poções com o médico oftalmologista Dr. Diego Farias no Oftal Poções, todas as terças pela manhã e às sextas à tarde. Consultório oftalmológico de Poções, Praça Monsenhor Honorato, número 374, primeiro andar, em cima da Ótica Charme. Exame de vista com o Dr. Diego Farias. Já estamos no clima do São João. O supermercado Extra Elos está mais barato. Açúcar Vida, óleo, arroz chinês, leite Ninho Lata, leite caixinha, leite bom, café Losango, margarina Deline, 250 gramas, tudo com preço baixo neste inverno do São João. Se liga no Extra Elos, ligue no Zap 981621839. Temos chás de vários sabores, sopas, macarrão, tudo mais barato. Extra Elos é no bairro Santa Rita, ao lado do colégio. E vamos lá! Banda Souza, animando a sua tarde! Sente a vibração que o som chegou. Bota o pé na areia e deixa a onda entrar. Tá geral na pilha, então demorou. Vem que é da boa e tu vai gostar. Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia. E hoje eu tô de boa, tô na vida. E nada me abala, que delícia. E assim eu canto. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Joga nessa vida.